Começa agora o programa Veredas da Cidadania. Realização Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro. Nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Olá, ouvintes, está iniciando mais um programa Veredas da Cidadania. Hoje, edição especial com o tema Comunicação Popular. Estamos aqui com a rede de comunicadores e comunicadoras do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, que é a ASA no Ceará. Vamos falar com essa turma sobre comunicação popular. Eu sou Fran Paulo, comunicador popular do Centro de Defesa, e você está na sintonia do programa Veredas da Cidadania, que é uma realização do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro, e uma produção da equipe de comunicação popular. Entre na sintonia da comunicação popular com o programa Veredas da Cidadania. Antes da gente começar a falar de comunicação popular, antes da gente apresentar o pessoal que vai conversar conosco, que vai fazer essa mesa redonda aqui sobre comunicação popular, estamos recebendo mais uma vez no nosso programa o Manel Leandro, que já participou de outro momento conosco, quando a gente gravou um programa sobre sementes. Manel Leandro, que é um artista lá da região do Cariri, e que é com grande prazer que a gente recebe esse nosso colega aqui no nosso programa, e ele vai fazer a mística do Veredas da Cidadania de hoje com mais um de seus cordéis maravilhosos. Manel Leandro, bem-vindo, obrigado aí pela disponibilidade e a generosidade. Eu vendo a humanidade vivendo em desespero, correndo atrás de dinheiro, prisioneiro de suas grades, desprezando a amizade e o que é verdadeiro. Eu pedi ao feiticeiro, criador do universo, inspiração para meu verso, versa bem sobre dinheiro. Não sou nenhum justiceiro, mas acho que amizade também traz felicidade, o amor traz alegria. O amor deve ser guia para o nosso mundo inteiro. A paz habita o terreiro do verdadeiro amigo. Ter amigo, amor, eu digo, que é melhor do que dinheiro. Eu não sei como tem caba que viaja pros estrangeiros correndo atrás de dinheiro, deixando em casa a mulher. Sem mulher não sou inteiro, por mulher ando ligeiro, de carro, cavalo, a pé, porque acho que mulher é melhor do que dinheiro. Eu não quero ter dinheiro pra não ver o desafio do canto que tem um rio com outros de igual beleza. A água na correnteza, a sombra de um juazeiro, sentir das fulô o cheiro, é ainda maior riqueza, pois pra mim a natureza é melhor do que dinheiro. Tem caba que por dinheiro se envolve em traição, esquece que tem irmão, que tem mãe, que tem pai, na ganância se esvai, se vende por um cruzeiro, briga com o travesseiro, troca o sono por reais, esquecendo que ter paz é melhor do que dinheiro. Eu tava no Juazeiro, vi um daqueles fiéis doar os últimos réis ajudando a mulher. E eu disse como é que vai fazer o rumeiro, que respondeu prazenteiro. O filho de Nazaré me ensinou que ter fé é melhor do que dinheiro. Um desses maloqueiros que assalta em todo canto, esse caba roubou tanto do banco da cidade que foi parar nas grades e entrou em desespero. Depois disse ao celeiro, confessou sem ter mardade, dizendo que liberdade é melhor do que dinheiro. Conheci outra pessoa que jogou na Mega Sena. queria muitas morenas e viver na vida boa. A sorte andava à toa, contemplou o companheiro. Antes de sentir o cheiro da morena tão querida, percebeu que nossa vida é melhor do que dinheiro. Maria dos Madalena me contou que dois bandidos matou seu filho querido por migalha de tostão. Veio indenização e ela não quis um cruzeiro. Bufunfa é pra traiçoeiro, esse grito alto ela solta. Ter o meu filho de volta é melhor do que dinheiro. Dinheiro é coisa do cão, do político desordeiro, que não pode ver dinheiro se transforma em um ladrão. Quer ver a nossa nação mergulhada em atoleiro, sob o jugo estrangeiro, explorando minerais. Os nossos mananciais é melhor do que dinheiro. O nosso planeta Terra, em uma só translação, faz inverno, faz verão, é cálculo que não emperra. A primavera não erra, faz brotar flor no canteiro. Outono, clima maneiro, faz folha em terra cair. Só um giro da terra sobre si é melhor do que dinheiro. O veneno está na mesa, o veneno está no ar. O câncer vem com certeza do hábito alimentar. Veneno não pode estar no cardápio brasileiro. Tirar do nosso tempero o veneno que ilude, pois pra mim, nossa saúde é melhor do que dinheiro. Bumba meu boi, Maranhão, garantido e caprichoso, as histórias de Trancoso, as festas de São João, o chachado, o baião, a dupla de violeiro, o nosso rico tempero, uma rede a meia altura, a nossa linda cultura é melhor do que dinheiro. A gente vencer na vida não é ter muito dinheiro, se tornar um fazendeiro, ter emprego, ter guarida. É não ter alma vendida, não trair os companheiros. É ter paz com o travesseiro, vencer a dor, o sofrer. Educação e saber é melhor do que dinheiro. Passamos a vida inteira correndo atrás de reais, de coisas materiais, de encher nossa carteira. Vivendo nessa carreira, falta tempo para um cheiro. Pra cuidar, pra pôr tempero, pra ficar um pouco à toa. Ter tempo pra coisa boa é melhor do que dinheiro. Bela poesia de Manuel Leandro. Manuel, vamos aqui abrir um espaçozinho pra ele se apresentar um pouquinho. Tem que a gente já conversou em outro programa, mas pra relembrar para os novos ouvintes, né, pra conhecer um pouco do seu trabalho, Manuel. Meu nome é Manuel Leandro, eu sou da cidade do Crato, estou comunicador popular pela Caritas Diocesana do Crato, né, e trago aqui para o programa, né, um dos componentes da comunicação popular, que é a literatura de cordel, né? Durante muito tempo no sertão, a literatura de cordel foi quem se viu, né, como veículo de informação, né, nas comunidades, né? Então, nada mais oportuno, né, do que trazer para esse programa, né, a literatura de cordel. E além do Manel, está conosco o Ricário, do Elo Amigo. Também temos a Emília, do Esplá, o Francisco, do Esplá. A Amanda, do Cetra. Que são essas instituições, pessoal, são instituições que fazem parte do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. A Neuzilane vem lá do Crato também, da ACB. E está aqui presente também no nosso estúdio a Elka, que é da ASA, nossa coordenadora lá, que coordena o pessoal aqui do Ceará, os comunicadores aqui do Ceará e do Piauí. E a assessora pedagógica do Fórum, a Rosa, também está conosco. Olha, vocês vão ter uma participaçãozinha aqui também, não vão? Ótimo! O nosso programa, a gente sempre fala da ASA, a gente sempre fala do Fórum, a gente sempre fala de comunicação popular. E aí a gente quer ouvir de vocês aqui, apresentar para os nossos ouvintes, o que é essa rede de comunicação popular, o que é essa rede de comunicadores e comunicadoras populares. Vamos começar com a Amanda, né, Amanda? Oi, gente, como o Fran me apresentou, eu sou a Amanda, né, sou comunicadora popular do Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador, Cetra. E essa rede, primeiro, para mim, é, né, um espaço de muito afeto e alegria. A rede de comunicadores e comunicadoras populares do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, que é a ASA no Ceará, né, ela vem para poder falar e mostrar um pouco, né, fortalecer a imagem do nosso semiárido, que é um semiárido vivo, um semiárido de alegria, de afeto, onde o agricultor e a agricultora podem viver do que plantam, comercializar sem veneno, ter água armazenada na sua casa através da cisterna de placa, onde é possível ser feliz no semiárido. A gente sabe que a comunicação tradicional sempre fortaleceu uma imagem do semiárido como de terra rachada, de animais mortos, e onde as pessoas sempre passou, os agricultores e agricultores que vivem no semiárido, como pessoas que estão sempre sofrendo. E a rede vem, né, a comunicação da ASA, vem como estratégia e nessa perspectiva de mostrar que o nosso semiárido tem muita beleza e tem muita felicidade, sim. O que precisa é que a gente tenha incentivo para poder fazer florescer todas essas belezas que a gente tem no semiárido. E aí a gente atua, cada um, nessas, né, instituições que o Fran citou, que fazem parte da rede, a gente está em territórios diferentes do Ceará, então essa rede se espalha em todo o Ceará e a gente está sempre se reunindo para poder demonstrar essas ações do semiárido e fortalecer essa comunicação alternativa, tentando se contrapor à comunicação que a gente recebe todo dia na televisão, nos grandes jornais. Então a gente quer fazer, mostrar, né, que existe mesmo outra comunicação. Uma vez feita essa apresentação, vamos lançar aqui uma... vamos lançar provocações aqui para nossos convidados, para a gente debater. A pessoa que está lá na comunidade, né, está ouvindo aqui no bairro da nossa cidade, está lá na sua comunidade, na sua associação, o pessoal que sempre acompanha o nosso programa, que são os nossos ouvintes, principalmente os agricultores e agricultoras que acompanham o nosso programa. Mas por que que é importante? Qual a importância da comunicação, né, para as comunidades, do semiárido, para a sociedade de modo geral? Vamos começar pelo Ricário. Bom, ouvintes da Vereza da Cidadania, eu sou Ricário Mourão, sou do Instituto Alamigo, que fica localizado aí pertinho de vocês, né? Senador Pompeu, a gente fica no Iguatu ali, pertinho. E, na verdade, a comunicação ela vem para levar aquela informação para aquelas pessoas que não tem, que tem mais dificuldade, digamos assim, né, hoje, né? Porque hoje a gente tem os grandes meios de comunicação massiva e o trabalho da comunicação no terceiro setor, que é no nosso caso, ela vai chegar em públicos alvos, né, que não tem, digamos assim, a facilidade da internet, né? Tem um rádio aqui agora, né? A gente tá vendo esse programa aqui, que é um fruto desse trabalho todo, né? Mas até então, se a gente for avaliar, talvez as pessoas que estejam ouvindo aqui, talvez em um momento ou outro, tire, né, e passe para uma rádio mais comercial, que vai escutar outro tipo de informação. E a gente está fazendo aquilo mais ou menos que a Amanda falou no início, né, que é de quebrar essas amarras, né, digamos assim, né, da velha comunicação, e está trazendo oportunidades de conhecimento que vai melhorar o dia a dia das pessoas. Então as pessoas vão saber, através de uma comunicação alternativa, até a veracidade de um fato, né, de uma notícia. Às vezes ela vê a notícia na TV de um jeito e quando a gente vai olhar, a notícia tem um outro fundo de verdade. Então, por exemplo, os próprios cortes de, né, de bolsa, família, de projetos sociais, essas coisas todas, né? Na TV não fala que não está vendo corte, né? Mas a gente da área social, a gente está, né, a fundo, acompanhando a fundo, e a gente está colocando, né, o que está acontecendo de verdade. E é isso que as pessoas que são beneficiárias têm com essa comunicação. Então, acho que é muito mais dever nosso, né, digamos assim, enquanto cidadão e tudo, tá fazendo com que essa comunicação chegue o mais longe possível, né, alcance o maior número de pessoas que têm dificuldade em ter esses meios de comunicação mais próximo, chegar nela mesmo a informação para que ela não seja o famoso alienado, ou então aquele cara que assiste TV e é alienado, o alienado midiático que acredita naquela coisa que não o beneficia. Então, a notícia que não beneficia. Então, acho que esse é o nó da coisa toda, eu acredito, né? Eu não sei se algum dos amigos aqui vão, né, compreender se é assim mesmo ou não é. Dando sequência aqui à roda, vamos ouvir a Emília. E, Emília, e comunicação, ela é um direito humano? As comunidades, os povos tradicionais, eles têm o direito de se expressar e de manifestar a sua forma de ver o mundo, as suas tradições, a sua cultura. E isso muitas vezes não é de interesse da grande mídia, não é de interesse dos jornais, de mostrar esses modos de viver aqui no nosso Ceará, né? Então, a comunicação popular, ela dá voz a essas iniciativas, a essas experiências, as pessoas que vivem em locais afastados, são pessoas que moram em assentamentos, mas que têm uma história, têm uma tradição, têm uma cultura familiar muito interessante, muito bonita para contar. E tem sido uma experiência muito rica fazer parte da rede, conhecer essas comunidades e mostrar um pouco disso que a gente não vê, que a gente acha que nem existe, porque não ouve no rádio, não vê no jornal, não é notícia para a grande mídia, e para a gente tem todo o valor mostrar essas tradições, esses saberes, e valorizar o homem e a mulher do campo, a atuação deles. Então, assim, visitando essas comunidades, eu tenho aprendido muito e eu tenho visto o quanto é importante a existência dessas pessoas, a atuação delas, para mim que vivo no ambiente urbano. E assim, enquanto comunicadora, essa é a minha missão hoje, mostrar esses modos de vida, mostrar a experiência dessas pessoas. Agora nós vamos conversar com o Francisco e eu vou jogar outro desafio. De repente o nosso ouvinte está aqui, o pessoal está falando de comunicação popular, né? A Amanda já falou da rede, o Ricardo já falou aqui da importância da comunicação. Agora vamos ver comunicação popular e o que que não é comunicação popular. O que é um veículo de comunicação de massa e o que seria um veículo de comunicação popular, Francisco? Dá para você fazer traçar isso para os nossos ouvintes, demonstrar isso de uma forma mais leve para os nossos ouvintes? Fran, vou tentar, né? Você jogou aí um questionamento bem grandioso mesmo. Nós temos ideia de comunicação, né, de meios de comunicação, os mais tradicionais, que são TV, o rádio e o jornal impresso. E aí, de um tempo para cá, veio a internet e fortaleceu muito essa questão de meios de comunicação. E além da internet, que também a gente pode tratar aqui como um veículo de comunicação popular, tem outras formas. Hoje nós estamos participando de um encontro de comunicadores populares. E aí a gente falou hoje sobre aquela bicicleta que tem a caixa de som, que está passando na rua, que está informando. Isso é uma forma também de comunicação popular. Dentro das nossas instituições, nós também fazemos informativos. E aí eu vou pegar um gancho no que o Ricardo falou, que eu achei super interessante, para falar a verdade. Que ele falou que a nossa comunicação, ela é feita para chegar nesse povo do campo, que é para dar direito à informação a eles e a elas sobre o que realmente não vem na grande mídia. E além de dar esse acesso à informação a essas pessoas, a gente também tem como obrigação dar voz. Então, muitas vezes, no nosso meio, no nosso veículo de comunicação, seja ele um jornal, um informativo, seja ele um vídeo no Facebook, seja ele o programa de rádio mesmo, como nós estamos fazendo agora, é muito bom aquele agricultor, aquela agricultora, ver a sua história, ver as suas conquistas sendo transmitida, tanto aqui nesse programa, como no nosso informativo, como no vídeo do Facebook, por exemplo. Então, a comunicação popular é muito abrangente. Podemos dizer que comunicação popular é tudo o que não vem dessas mídias convencionais, que são TV, rádio e o jornal impresso. Ok. Neuzilane, da ACB. Agora vamos ouvir a Neuzilane. Neuzilane, dentro daquilo que os nossos colegas já falaram muito, né, dessa questão da importância, do que é a comunicação popular, aí eu quero ouvir de você a sua experiência como comunicadora popular. Como foi você entrar nesse universo da comunicação popular, o que tem aprendido? Fala um pouco, conta um pouco pra gente dessa sua experiência. Bom, olá ouvintes, né? Eu sou Neuzilane, né, estou vindo lá do Cariri, da cidade do Crato. Estou representando a Associação Cristã de Base, conhecida como ACB. né? Estou entrando neste universo da comunicação recentemente, este ano é que eu tive contato de fato com a comunicação, mas o meu envolvimento com os programas da ASA já vem desde 2008, né? Eu fui monitora de RH, né? Passei bastante tempo dando aqueles cursos das cisternas de placa lá no começo, então eu tenho acompanhado a história da ASA dentro desse processo, né, enquanto participante também. E enquanto monitora, a gente que ia para as comunidades dar os cursos, nossa, a gente via tantas histórias bonitas para serem contadas de agricultores e agricultoras que estavam meio que se perdendo, né? A gente achava que aquilo estava se perdendo. E com o início da comunicação dentro da ASA, nossa, isso foi muito engrandecedor, né? Você vê a história de agricultores sendo contadas de forma impressa, né? E também no mundo virtual, foi um ganho muito importante, né? É uma ferramenta de comunicação bastante valorosa, né? E a minha experiência recente está sendo nos candeeiros, né? Que é o boletim impresso e no banner. E quando a gente vai entregar o candeeiro para a família que a gente está contando a história ou para o agricultor, o retorno é ver a alegria no olhar daquele agricultor que está vendo a sua história sendo contada, né? Isso não tem nada que pague para a gente, né? A alegria, a satisfação de vê-los enquanto atores sociais e transformadores, né? Que eles são transformadores, né? E é isso, a alegria de poder contribuir, né? Enquanto rede e enquanto comunicadora na instituição. E para fechar esse primeiro bloco, vamos conversar um pouco com a Elka, que vem da ASA. Elka, a pergunta é a seguinte: a comunicação popular na ASA, ela é uma estratégia de convivência com o semiárido? Com certeza, Fran Paulo. Mas primeiro, quero saudar todos os ouvintes, né, aos meus colegas, e agradecer pelo convite, né, de poder contribuir nesse espaço que é tão bacana e importante para a gente divulgar realmente as pautas que têm importância para a população. Né, e já bem colocaram sobre essa comunicação contra-hegemônica, essa comunicação popular, que é essa que realmente emana do povo, né, que mostra quais são as causas que a população realmente demanda. Sobre a estratégia política, né, se a comunicação é estratégia política para a ASA, pessoal, ela foi adotada, né, como estratégia política já há alguns anos, por entender que quando nós... técnicos, nós comunicadores, vamos até as comunidades, ali a gente já comunica uma causa, ali a gente já mostra um saber e ali a gente já aprende. Porque a gente não pode qualificar uma pessoa que tem formação e dizer que ela tem um conhecimento maior ou mais apropriado do que um agricultor familiar. A gente até brinca e diz assim, poxa, um agrônomo, por exemplo, ele sai da universidade com 5 anos, né? 5 anos de academia, ele é agrônomo. Aí você pergunta ao agricultor, quantos anos você tem? De agricultura, ele 40 anos. Aí você vai medir o saber? Você não consegue medir o saber, né? Então, assim, a comunicação, ela é tida como realmente essa fonte de poder e de mobilização das pessoas. Porque o pessoal aqui já disse... bem que hoje em dia a gente, infelizmente, é pautado e ouve no jornal, na TV, no rádio, algumas informações que elas realmente não mostram a nossa realidade, né? Quantas vezes a gente não ouve uma notícia sobre uma política como as cisternas? E eu vou falar de cisterna porque eu sei que em cada canto desse semiárido existe pelo menos uma, duas, 100 famílias beneficiadas pelas cisternas. E que são filhos, que são irmãos de quem está ouvindo, que são avós, tios, enfim, cada uma pessoa que mora no semiárido brasileiro tem relação com a família beneficiada por uma cisterna de placas e sabe como a vida mudou. Se nós compararmos a seca de 93, por exemplo, em que tiveram os trabalhos nas frentes de emergência, em que as famílias tiveram que saquear para ter um alimento, e você comparar com a seca que nós vivenciamos nos últimos 5 anos, você já nota toda a diferença. Você vê um agricultor hoje indo para as ruas para pedir alimento, você não vê. Você não vê mais pessoas pedintes nas portas de supermercados. Então, há uma transformação social, né? Hoje as pessoas não morrem mais de sede, não tem ninguém morrendo de sede nem de desnutrição. Aí você começa a se perguntar, mas por quê? É só você ver que as políticas sociais, elas fazem com que haja um semeado que realmente seja um semeado de beleza, como a Amanda colocou. Um semeado de gente feliz, porque é isso que a gente precisa. O semeado nunca precisou de esmola de político. O semeado sempre precisou de políticas públicas que olhasse para cá como região próspera. E é isso que a articulação semeado brasileiro vem fazendo com o apoio de todas essas organizações de base, que é o caso do CDDH aqui e de tantas outras organizações que têm feito a diferença no Ceará. Né? Então, a comunicação ela vai ter esse papel de mostrar o quanto esse semiárido prosperou. Né? O quanto nós temos um semiárido rico, farto, um semiárido cheio de diversidade e cheio de gente que tem história boa para contar. Como colocaram, é tanto que tem os candinheiros, tem os banners, porque da população, a população do semiárido tem uma riqueza de saber imensa. E é um saber da contação de histórias, é o saber da produção, é o saber da lua. Porque é através da lua que eles sabem quando é que vai chover, quando é que pode plantar. Não é? É daquele saber que aprenderam do pai, do avô, e que realmente vem se perpetuando ao longo dos anos, que a gente encontra toda essa fertilidade que emana do semiárido. Né? Então, mais uma vez, voltando à comunicação, a gente tem um papel de visibilizar isso e de mostrar que o agricultor, a agricultora, que as pessoas que estão na base, elas têm vez e têm voz. E elas estão aqui como protagonistas, porque elas realmente têm o que falar e têm o que dizer e o que ensinar. Né? Então, é uma proposta eu poderia dizer que é uma proposta bem desafiadora. É bem desafiadora, mas é uma proposta que cada um aqui que falou antes de mim falou com amor. Porque quando a gente faz essa comunicação popular e vê os frutos dela, e ver a alegria das famílias agricultoras ao receber um candinheiro, ao contar a sua história, ali a gente já se reanima e já se energiza. Então, a comunicação popular ela também é algo apaixonante. Né? A gente faz por militância também, faz por amor à causa. Enfim, Fran, eu poderia passar aqui a hora inteira de programa falando sobre o quão é importante essa comunicação como estratégia política, o quão é importante essas ações de convivência com o semiárido e o quanto é importante o Fórum Cearense pela convivência com o semiárido, pela vida no semiárido, corrigindo, aqui para o semiárido cearense. Né? Mas a gente vai ter vários outros programas para falar sobre isso e eu tenho certeza que a cada nova edição desse programa de rádio é trazido uma política, uma ação que tem mudado a vida das famílias aqui no território cearense. Estamos apresentando o programa Veredas da Cidadania, uma realização do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro, produção da equipe de comunicação popular. O tema de hoje é comunicação popular. Entre na sintonia da comunicação popular. Programa Veredas da Cidadania. Dona Irene montou uma horta orgânica onde é cultivada boa parte dos alimentos que a família dela consome. Maria Aparecida descobriu na agroecologia uma forma de cuidar do meio ambiente e garantir renda para a família o ano todo. Dona Jessinha transformou o beneficiamento de polpas de fruta em um empreendimento coletivo, no qual muitas mulheres se organizam política e financeiramente. Elas são agricultoras experimentadoras. Mulheres que constroem agroecologia e conquistam cada vez mais autonomia no semiárido brasileiro. As mulheres buscam a superação do fenômeno social da seca e da desigualdade de gênero para construir formas de mudar a própria realidade. Se a água for pouca, elas se organizam, criam e conquistam tecnologias sociais para ter o suficiente. Se o alimento for muito, elas geram renda beneficiando frutas e verduras para não perder o excedente. Nos quintais produtivos delas, tem frutas, hortaliças e espécies medicinais. As agricultoras experimentadoras utilizam com sabedoria os recursos da natureza. Elas lutam também pelo direito de viver bem na região semiárida. Uma realização da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, com apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Estamos apresentando Veredas da Cidadania. Estamos de volta com o programa Veredas da Cidadania, dando continuidade aqui à nossa roda de conversa com a rede de comunicadores e comunicadoras do Fórum Cearense pela Vida do Semiárido, que é a ASA Ceará. Agora nós vamos fazer uma roda de conversa livre aqui, vamos abrir a nossa mesa, né? A gente pode até começar de novo, novamente, começar pelo Manuel. Agora a gente vai fazer uma conversa sobre os tipos, as formas de fazer comunicação popular. Porque a gente pode imaginar que, de repente, o pessoal que está ouvindo a gente agora, né, está meio... Nossa, comunicação popular. Aí, de repente, o camarada tem uma web rádio, né, tem um grupo de teatro. E eles estão se perguntando, será que a nossa ação ela é uma ação de comunicação popular? Será que, de repente, nós podemos se integrar a esse pessoal que está aí falando no rádio, né, e fazer essas coisas que eles fazem também, né? Então, vamos... vocês podem até compartilhar as ações de suas entidades, né, as experiências que vocês já vivenciaram de comunicação popular e que, de repente, que instrumentais de comunicação popular as comunidades podem se empoderar e desenvolver, né, as suas ações. Vamos aqui iniciar com o Manel novamente. Bom, Fran, primeiro assim, trazer essa questão da lei, né? Assim, o direito à informação, a comunicação, né, ela está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é de 1948, se eu não me engano, e lá já preconiza, né, o direito à informação, né. Nós temos também a nossa Constituição Federal, né, que também assegura, né, o direito à comunicação, né, e lá na acho que no inciso 5, né, do capítulo 221, diz que é proibido, né, o monopólio ou oligopólio, né, da comunicação em nosso país, né? E aí, assim, a rede nasce porque a Constituição, ela, a nosso ver, ela é desrespeitada, né? A mídia está concentrada na mão de poucas famílias muito ricas, né, do nosso Brasil, né, basta olharmos para nossas regiões, né, as rádios estão na mão de políticos, né, que são também muito ricos, né, a televisão que a gente conhece, os meios de televisão também. Então, a rede, ela nasce, né, com esse intuito de assegurar, né, esse direito fundamental, né, esse direito humano à comunicação, né, e também uma forma de fazer respeitar a nossa Constituição, né? E assim, todos nós somos comunicadores, né? Todos nós somos comunicadores, o ouvinte que está lá, ele se comunica, né? A roupa que a gente veste comunica. Elka falou que o sertanejo, né, ele observa a lua, né, para saber quando pode plantar ou não pode plantar. Então, é uma certa forma também de comunicação com a lua, com a natureza, né? A natureza também comunica, a flor da aroeira, o ninho do João de Barro, né? Então, tudo isso fala, né, para o sertanejo e são formas de comunicação, né? Agora, nas nossas comunidades, né, nós temos várias experiências de comunicação popular. E assim, esse termo popular, ele significa a intencionalidade com que se faz a comunicação, né? Eu posso utilizar a internet, mas não ser uma comunicação popular. Ou fazer um cordel e não ser comunicação popular, né? Popular vem de povo, né? Então refletem os anseios do povo, o que é que o povo pensa, o que é que o povo quer, os anseios desse povo. Então assim, então nós temos várias experiências nas comunidades, né, de comunicação popular, as rádio poste, que o pessoal chama, né? Nós temos rádio web, né? A própria literatura de cordel, né? Como eu falei anteriormente, né? Eu mesmo já utilizei, né, o cordel várias vezes para comunicar alguma coisa. A gente tem os vídeos curtos, né? E tem um programa, né, como o seu, né, que é também comunicação popular, né? Porque fala da luta do povo, fala do anseio do povo, fala de como o povo vive, né, e das suas lutas, né? E assim, a grande mídia nossa rede também, ela é política, né? E assim, além da gente estar dando visibilidade à luta do povo, a gente luta também por políticas, né? Porque tem vindo muitos recursos, né? A grande mídia, eles acessam recursos governamentais, né? Isenções fiscais, etc. Até perdão de dívidas fiscais, né? Ou vista grossas para elas, para atuarem, né? E a gente atua muitas vezes na militância, né? Sem com muita dificuldade de recurso. Então a gente briga também para que o governo assegure, né, a possibilidade de existência da comunicação, dos comunicadores populares, né, para que a gente possa ter os equipamentos e tenha condições de fazer o trabalho para fazer a verdadeira comunicação que interessa ao povo do semiárido, ao povo das periferias, ao povo brasileiro. Bom, a gente tem que pensar também que, no caso das nossas entidades, né, que é mais ou menos a cidade do bloco, é dos trabalhos que a gente tem, né, feito. Né? No meu caso, eu tenho feito um trabalho bem direto com agricultores, né, principalmente ouvindo a experiência, e a gente tem toda uma preocupação de estar ouvindo a linha do tempo da história deles. Então, eu gosto de ouvir desde a história lá do avô dele, quando chegou na propriedade, até chegar nele. Então, aí ele fala, né, sobre todo esse procedimento. O mais recente que eu tive agora foi com o irmão do Zé Vicente, né, lá no município de Oroz, né, o Ézio, José Ézio. E assim, ele fala da terra dele assim com orgulho, sabe? E ele fala, né, aí lá tem filho, tem os netos. Ele depois que ele conseguiu a cisterna, né, no caso, ele conseguiu a cisterna de primeira água e tem a cisterna de produção também, que é a grande, que é aquela de 52 mil litros. Ele começou a fazer uma produção de frutas, né? Que com a seca, por exemplo, esse período agora de agosto, seguinte, as frutas não tinham água para poder brotar e ter aquele sabor mesmo de fruta, né? Geralmente era pequenininho, murchinha, coisa pouca. E agora ele consegue manter uma fábrica de polpas, né? Ele consegue manter uma fábrica de polpa, além da produçãozinha que ele tem de verdura, né? Então ele disse, ó, a gente está começando, porque as cisternas chegaram aqui recente, tem pouco mais, tem nem 2 anos direito, e a gente já está fazendo uma produção que eu tiro uma super renda lá do meu quintal, praticamente. Que é a mesma coisa que outro produtor que a gente trabalhou recente, no município de Jucás, ele ressalta que ele coloca no depoimento dele muito forte que hoje ele tira um terço da renda dele praticamente do quintal, só vendendo verdura durante a semana. Então eles estão assim... Tem resultado. Se você chegar, qualquer pessoa chegar, ele vai ver que existe um resultado concreto na melhoria de vida de uma família inteira. Então, é filho, é irmão, é pai que mora, a mãe que mora com o agricultor. Então, existe essa melhora. E eu acho que esse é um trabalho que vale a pena, né? Pelo menos para mim, pelas pessoas que a gente está convivendo mais, né, nesse terceiro setor, a gente vê que é um trabalho que dá resultado e que vale a pena fazer. Bom, Fran Paulo, eu acho importante também a gente contar um pouco para o ouvinte que a história da comunicação popular se confunde com a história do país. Assim, nós fazemos comunicação popular hoje, em 2006, com o nosso público focado no semiárido, mas ainda na época da ditadura havia jornais clandestinos que denunciavam a perseguição política, denunciavam as mortes, os desaparecimentos. Havia jornais operários que eram distribuídos nas portas das fábricas, conscientizando os operários, chamando para as mobilizações. Existem também os jornais de bairro, em muitas capitais, mostrando como é a vida naquela comunidade, que não se resume só à violência. Existem também experiências bem interessantes, por exemplo, no Rio de Janeiro, nos morros, em que os jovens das comunidades, eles mostram, denunciam a violência policial que acontece ali. São experiências que a gente vê que acontecem em todo o país, e é o povo denunciando, o povo falando aquilo que não é de interesse dos políticos, que não é de interesse da grande mídia, que as pessoas saibam. Então, o que a gente faz hoje é dar espaço, é dar voz para que as pessoas do semiárido possam falar das suas causas, possam falar das suas lutas, possam fazer pressão política ao governo e também falar dos avanços que tem acontecido com as políticas de convivência com o semiárido. Essa também é uma das questões que a gente aborda com a comunicação popular. Como todo mundo está falando aqui de dar voz, né, ao povo, de comunicação popular, é justamente fazer essa comunicação para o povo, como o Manuel bem falou. Então, eu acho que é justamente isso, sabe? Porque normalmente a gente pega que o que passa na grande imprensa, a gente toma como verdade. Se, não sei, na televisão vem aquela informação, se está na televisão, então a gente julga aquilo como verdadeiro. Só que por trás daquela informação pode ter diversas outras verdades. Então a nossa comunicação popular vem justamente para isso. É justamente para transmitir a informação, transmitir a notícia que não tem espaço na grande mídia. Que é justamente de interesse do povo. O Ricardo falou sobre o Bolsa Família. É de interesse da grande mídia divulgar isso? Não. É de interesse do povo saber disso? Sim. E quem é que pode comunicar sobre isso? Nós, comunicadores populares. Quando eu digo nós, não é nós só rede. É nós povo mesmo. Porque o comunicador popular não necessariamente é um jornalista, é o jornalista. O povo tem esse papel de protagonismo mesmo, de comunicador popular. Essa perspectiva que o Francisco está trazendo é muito interessante, porque a Emília falou um pouco antes, né, de comunicação como direito humano no primeiro bloco, eu acho, falou sobre comunicação como direito humano e que esse é um direito, como muitos outros, né, que não nos é garantido, né? Assim como não nos é garantido o direito à terra, o direito à educação pública e de qualidade, o direito à saúde também. Então, a comunicação é um direito negado e o pior que é um direito que geralmente a gente não sabe que tem, né? Que pode estar fazendo comunicação. E aí a comunicação popular é isso mesmo, ela tem que ser feita pelo povo e para o povo. Que a gente possa montar e a gente tem que ir para além das ferramentas, né? No nosso caso, a gente faz os candeeiros e tudo mais. A comunicação precisa ser estratégia. Quando a gente não entende a comunicação como estratégia, a gente passa por momentos como que a gente está passando agora no nosso país. Com esse golpe que aconteceu, enfim, com um governo eleito democrático. Se a gente tivesse a comunicação democratizada no Brasil, a gente talvez não estivesse sofrendo o que a gente está sofrendo agora. Esse ataque à democracia. Porque com a comunicação descentralizada e democratizada, a gente teria mais garantias democráticas e um debate mais democrático do momento e das políticas mesmo, do fazer político, que não é política eleitoral que eu estou falando, mas do fazer político no nosso país. Então a comunicação tem um papel fundamental de estratégia para o povo. A gente não tem um... E se a gente pensar para trás, assim, a esquerda, né, enfim, os partidos de esquerda, mas também para além dos partidos, como a Emília falou, da ditadura, nós já tivemos muitos veículos de comunicação. E hoje em dia a gente não tem tantos veículos. Tem um jornal que está surgindo, né, que é o Brasil de Fato, que tem uma intenção de ser um jornal que traz uma visão popular do Brasil e do mundo. E a gente precisa, a gente já está atrasado nessa pauta de fortalecer a nossa comunicação, de poder chegar e conversar com o agricultor que é meu vizinho, conversar com uma pessoa que trabalha comigo, com um grupo de mulheres, para entender que a gente pode fazer e deve fazer isso para fortalecer a nossa história. Porque se a gente não contar a nossa própria história, ninguém vai contar. Então nós temos que fazer, a história nós já fazemos todo dia, mas precisamos também contá-la, colocar na rua, disseminar a nossa história por aí. Bom, em relação a essa comunicação, né, do que já foi falado, das comunidades tradicionais e as formas de se comunicar, né, no Cariri nós temos exemplos de rádios, que também é um elemento fundamental para a comunicação, que são operadas por dois cegos. Na cidade do Araripe tem um casal de cegos, que são gêmeos, e que eles fazem programa de rádio na comunidade. Então, eles não enxergam, eles têm uma fragilidade, mas isso não impede, não impossibilita de que eles também sejam comunicadores, né? E eles chamam a comunidade e eles conseguem ter um alcance dentro da comunidade e organizar a comunidade gigantesco. Então, o que é que falta para ser um comunicador popular? Eu preciso ser formado? Não, eu só preciso ter interesse de fazer com que as pessoas fiquem sabendo pelo menos do que está acontecendo no seu local, né? E é para isso que serve a comunicação, né? E também ver o lado de quem também está fazendo essa comunicação, que somos nós, né? Que estamos trabalhando num papel mais, num alcance maior, né? A responsabilidade do comunicador é muito grande, né? Exerce dentro da gente uma paixão gigantesca, mas também um peso de uma responsabilidade gigante, porque a gente está comunicando para pessoas que não têm acesso à comunicação, de fato, que só tem a comunicação midiática, né? Então, é bem um pouco disso. Estamos apresentando o programa Veredas da Cidadania, realização do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Antônio Conselheiro, uma produção da equipe de comunicação popular, e o tema de hoje é comunicação popular. Estamos aqui com o pessoal do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, que é a ASA no Ceará. Ruth Ellen, registrar a presença aqui do Ruth Ellen, que é lá do IAC, de Xeramobim. Bem-vindo, Ruth Ellen. E nós já falamos aqui de comunicação como direito, como estratégia política. Bom, os assuntos aqui foram um debate maravilhoso. Nós vamos caminhar agora para os momentos finais. Mas aí é desafiante a comunicação popular. Principalmente no tocante, por exemplo, um veículo como o rádio, em que a burocracia e para se conseguir uma concessão, mesmo a rádio comunitária hoje, há grandes dificuldades para se conseguir. Por exemplo, nós estamos aqui num veículo de comunicação comercial. Para a gente ter acesso a este veículo aqui, o horário aqui é pago. Tem um horário que a instituição paga para ter acesso a este espaço, para que as nossas mensagens cheguem até as comunidades, até a sua casa. Então, há um custo para a entidade para se produzir essa comunicação aqui, né? Mas aí o desafio das comunidades e o desafio do homem do campo, de ele fazer a comunicação popular, os jovens, o desafio dos jovens. Aí a gente tem que conclamar nessa nossa despedida aqui, nessas nossas considerações finais, passando para vocês, esse convite, desafiar, né, os grupos de mulheres, né? Aqui nós temos a Associação de Mulheres do Belo Monte, que foi sistematizada no Candeeiro, e já foi tema deste programa. Elas já participaram, contaram sua história neste programa, como essa associação pode se empoderar e criar os seus meios de comunicar, né, de intervir, e como essa comunicação pode provocar a transformação, né, nas comunidades. Então eu lanço abro para vocês fazerem suas considerações finais e puxar esse desafio, né? Bom, na verdade, o que a gente encontra, né, andando pelo grande interior, digamos assim, são as radiadoras, né? Que é aquele computador ali, né, que antes não tinha, agora tem, ligado em dois fonezinhos que fica ali no meio de uma pracinha, ou talvez até de um espaço de convivência em uma comunidade. Eu digo isso porque eu presenciei uma super legal lá no Cariri. Tapajé, não, peraí, esqueci o nome do município. Foi bem longe do município, é quase perto de Campos Salles já, o município. E a gente foi visitar lá um mestre cimenteiro, o seu Sebastião, na comunidade de Carcarás, de Potengi, pronto, Potengi. E o seu Sebastião, a gente conversando com ele, ele fazendo aquela, falando aquela história toda das sementes, ele diz, ó, meu filho, tem aqui a radiadora. Ele abriu, né, uma salinha que ele tem lá, e tem um computador ligado no radiador, esse que liga, bota música lá às 5 horas da tarde lá e fica rolando música. E assim, as pessoas saem das casas, ficam ali conversando e fazem aquela convivência. Então, isso é um meio de comunicação muito legal, assim. Eu mesmo acho fantástico isso. No Quixelô também, lá no interior do Quixelô, já pertinho de Iguatu, também tem uma radiadora do mesmo tipo. E lá, assim, eles... Engraçado que eles, apesar de terem isso, eles sonham ter uma rádio. Mas aí a gente sabe que no Brasil a concessão de rádio é todo um processo. Até mesmo nesses últimos 8 anos que passou... Existe até uma flexibilização em conseguir uma, mas ainda existe muita dificuldade, principalmente para os pequenos, né? Quando o cara é um pouquinho grande, né, tem dinheiro no bolso, aquela coisa toda, é sempre mais fácil. Mas para os pequenos, não. E eu acho que esse é o grande lance da rádio comunitária. Não é só ficar nos grandes centros urbanos, mas é fazer comunicação nesses interiores aí que a gente vê, que talvez desse uma vida, inclusive, de qualidade de informação para toda uma comunidade, assim. Então, aproveitando e deixando meu abraço, né? Então, a gente tá lá no Iguatu, Instituto Elamigo, né? À disposição, né? A gente é parceiro aí de muito tempo, assim. Então, acho que esse é o caminho, né? Então, a gente tá à disposição, gente. Abraço, obrigado. Bom, Fran Paulo, eu fico muito feliz em visitar as comunidades e ver que a inclusão digital também já está acontecendo, que muitas comunidades têm acesso à internet. Então, eu faço um convite aos jovens da comunidade para que... usem esse espaço, usem o Facebook, usem o WhatsApp para contar um pouco da história das comunidades. Conversem com os mais velhos, descubram como é que surgiu o seu assentamento, como é que surgiu a sua comunidade, as festas que se faz ali, as músicas que se cantam, as danças. Investiguem sobre a história de vocês, vocês vão conhecer muito mais sobre si mesmo, sobre a sua história, sobre a história da sua família. E vocês vão poder deixar essa mensagem para quem quiser um dia conhecer um pouco também da sua história, um pouco de onde você mora, quem é você, quem é o seu grupo. Então, utilizem essa ferramenta, utilizem a internet e divulguem, falem sobre a vida de vocês. Ok? E do Explan nós estamos à disposição, caso vocês queiram conversar um pouco sobre a nossa experiência de comunicação popular. Fiquem à vontade para nos procurar pelo site ou pelo Facebook. A gente vai ter muito prazer em conversar com cada um de vocês. Ah, o Facebook é Splar, facebook.com/Splar, e o site www.splar.com.br. Vocês também podem nos procurar pelo blog, o Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, e pelo Facebook também, facebook.com, Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Um abraço a todos e a todas. Eu acho que do grupo aqui que... se reuniu hoje para falar sobre comunicação popular. Eu sou o mais novinho ainda nessa área. Estou há 4 meses como comunicador popular do SPLAR. E de experiência dentro das comunidades, eu não consigo lhe dizer assim algum, não consigo lembrar. Então eu jogo um desafio. A Emília falou super bem sobre o poder da internet. Às vezes, a gente tem que ligar para um agricultor, para uma agricultora, e não tem área. Você não consegue falar pelo celular. Mas é só mandar um WhatsApp que a pessoa visualiza. Então, mesmo que não tenha área, sei lá, você não consiga falar pelo telefone, tem internet. Então, é ver a força da internet, tá entendendo? É ver... Porque, assim, a gente... pega a internet pra ver muita coisa, assim, sei lá, não é fútil, sabe? Não é fútil, mas a gente vai ver muita besteirinha, sabe, e tal. Então eu jogo o desafio, como a Emília falou, conheça a sua comunidade, vá lá falar com o agricultor, com a agricultora, tente escrever alguma coisa da sua comunidade, desse agricultor, dessa agricultora, e ver como é gratificante conhecer uma história de vida mesmo assim, de superação. Nós falamos muito aqui sobre o candeeiro. E eu tive a oportunidade de fazer um candeeiro. De uma menina, de uma mulher, para falar a verdade, que saiu de Fortaleza foi para caridade. Não tinha nenhum contato com o trabalho do campo e de repente teve que se virar com isso. E hoje ela é uma líder mesmo comunitária. É, ela tem a sua horta, tem o seu roçado, tem a sua criação de porco. Então, é isso. Conheça a história da sua comunidade, escreva, divulgue, você vai gostar, eu tenho certeza. E foi um prazer enorme participar desse programa, Fran. E como a Emília bem falou, querendo conhecer um pouco mais sobre a história do SPLA, pode acessar o blog, o site, o Facebook, e a gente está à disposição. Um abraço a todos. Uma coisa também que eu acho bacana é a gente retomar nas comunidades também as rodas de conversa, que os círculos operários que tinham antigamente, então, leitura coletiva que eram feitas nas reuniões das comunidades, né, no trabalho em mutirão, na igreja. A comunicação é muito discutida nesse espaço nas comunidades também. Então, é retomar esses espaços para a gente poder, inclusive, se organizar. E aí usar a internet, usar o rádio, que eu acho um meio que tem muito potencial de realmente de comunicação popular, é o rádio. Lembrar experiências como a Rádio Camponesa, aqui no Ceará, que é uma rádio popular, né? Uma rádio que está no assentamento, que o MST está. E além da internet, né? Tem a escrita, tem a fala, tem o teatro, tem a música, porque essas também são formas de comunicação que são muito efetivas dentro das nossas comunidades e para fora das comunidades também. Então é a gente investir nessas potencialidades que a gente tem dentro da nossa própria comunidade, fazer fanzines. E aí eu coloco aqui à disposição a rede de comunicadores e comunicadoras populares do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido. Entre em contato pela rádio ou entre em contato pelo Facebook. Ah, eu queria muito fazer uma oficina de comunicação popular lá na minha comunidade. A gente tem algumas coisas, ou então a gente não tem ainda, ou não consegui identificar, mas a gente queria. Chama a gente que a gente vai se organiza e vai com o maior prazer facilitar uma oficina e tudo e tá junto nesses processos. Eu trabalho no CETRA, que atua na região principalmente do Vales do Curu e Aracatiaçu, e na região do Sertão Central. Então, se quiserem também, acho que pode deixar um recado pelo fórum, mas também pelos meios de comunicação do CETRA, que principalmente os mais comuns é o Facebook, facebook.com/CETRA-Ceará ou www.cetra.org.br. É isso, Fran Paulo, um prazer. Foi super bacana discutir comunicação popular aqui. Eu deixo um abraço para todo mundo que está escutando a gente. Bom, eu gostaria de agradecer o espaço, né? Que foi um espaço de debate bastante enriquecedor, e dizer aos ouvintes que nós do Cariri, né, estamos bem próximos, não estamos distantes, né, é um mundo pequeno, né, e dizer que as experiências de comunicação que existem lá são muito ligadas também à questão cultural, né, à questão religiosa, e são grupos que permanecem até hoje e que conseguem dar o seu recado, né. A exemplo disto, recentemente eu tive um contato maior com o grupo do assentamento 10 de abril, que foi um grupo que foi trabalhado num projeto recentemente, e eles tiveram a oportunidade de, dentro de uma peça de teatro, contar a sua história, né? Então, é um comunicar, né? E que as comunidades podem estar fazendo isso de grande forma, porque com certeza existem muitos artistas escondidos aí, né? E a gente não tem o conhecimento deles. Então é isso. Obrigada, tá? A CB também, você consegue ter contato com a gente através das páginas do Facebook, no site, e é só nos contatar também que a gente pode estar ajudando. Fran, assim, a gente agradece, né, o espaço, e a recomendação que a gente faz ao público é buscar outros caminhos de informação, né? É a velha história de escutar os dois lados da conversa, né? Então eu recomendo de vez em quando saindo da Rede Globo e saindo da mídia tradicional, né? Assim, quase todo mundo tem antena parabólica, né? Quem puder, sintoniza na TV Brasil, vai pesquisando, tem muita coisa interessante lá. A gente sabe que, geralmente, né, o dono do rádio é o mesmo cara que é o dono da banda, ou é parente do dono da banda de forró, né? Que só toca a música do forró. E por trás daquela música do forró tem uma intencionalidade que é levar a pessoa a beber bem muito, porque o dono da banda do forró e do rádio é o dono também da empresa que vende a bebida, etc. Né? E eu recomendo também as pessoas conhecerem conhecerem artistas jovens, né, outros grupos novos que não têm espaço nessa mídia, justamente por isso, né, tem muita gente boa no nosso semiárido, né, e eu poderia citar o exemplo do Cabroeira, né, uma banda da Paraíba que é muito boa, tem o pessoal aqui de Itapipoca, né, o Dona Zefinha, que também são muito bons. Lá da região do Cariri tem os Abumbeiros Cariris, também, que são um grupo muito, muito bom, né? Então, nesse nosso semiárido tá cheio, né, de gente fazendo trabalho assim para a juventude, trabalho muito rico mesmo, e não tem espaço nessa mídia justamente por isso, né? Mas estão tocando fora, né? Tem até uma história interessante de Tom Zé, né, que Tom Zé é o grande músico popular da música brasileira, que ele disse que foi tocar um dia na França e quando chegou lá, que ele terminou o show, veio um cara, parabenizou ele, um francês, e perguntou se ele conhecia Chico Sainz. E ele disse que não conhecia Chico Sainz, né? Chico Sainz era um músico de Recife, né, que revolucionou também a música brasileira. E ele disse que conhecia porque, para não passar vergonha, né? O cara lá da França conhecia e Tom Zé, que era do Brasil, não conhecia o Chico Sainz. Aí ele disse que quando voltou pro Brasil, a primeira coisa que ele fez foi procurar conhecer o Chico Sainz. Então nós, brasileiros, não vamos deixar que aconteça conosco a mesma coisa que aconteceu com o Tom Zé, né? Que as pessoas lá fora conheçam, né, os nossos músicos, os nossos artistas, apreciem, né, eles, aprendam com eles, e a gente não tem a oportunidade de conhecer. Então, me despeço de vocês, né, e agradeço mais uma vez o espaço e me coloco à disposição, né. A gente está na Caritas do Crato, tem a Caritas aqui de Iguatu, é bem pertinho também, qualquer coisa é só chegar junto. Então, quero reforçar um pouco o que o Manuel colocou, né, quando ele diz que a gente tem que procurar outros meios, né? Sai um pouco de Globo, SBT, Record, enfim. E quando eu peço isso, é principalmente porque a gente está chegando próximo de um período eleitoral, né? Então, já tem deputado federal visitando vocês, eu tenho certeza. Já tem prefeito se articulando. Então, vamos lembrar desses deputados, desses mesmos deputados estaduais, deputados federais, senadores, que votaram em favor do impeachment da presidente Dilma e que agora estão retrocedendo vários direitos da gente. Para vocês terem uma ideia, na saúde, eles querem privatizar o SUS. Eles querem que a gente pague pelo que é gratuito e é garantido por lei para a gente. Eles querem que a nossa aposentadoria seja aos 70 anos ou mais, muito embora eles se aposentem com apenas 8 anos de mandato, né? Então, eles estão querendo tirar todos os direitos da gente. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que realmente pesquisar e saber em quem que a gente está votando. Porque o voto também é uma forma de comunicação e é uma forma de combater toda essa corrupção que tem no nosso país. Então, eu espero que todos vocês dessa vez votem mais conscientes, né? Quero agradecer o espaço, Fran Paulo. Muito bom conversar sobre comunicação. Muito bom esse contato, né, com o povo do Ceará, essa energia boa. Eu estou hoje em Recife, né, na sede da ASA Brasil, da Articulação Semiárido Brasileiro. Mas eu nem vou passar endereço, porque como a ASA está em todos os estados, eu quero reforçar a importância de vocês acessarem o blog do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido, acessar o Facebook, enfim, vamos ajudar a fazer com que essa comunicação ela se perpetue. Um forte abraço e até uma próxima vez. Gente, muito obrigado pela generosidade de vocês, de terem contribuído conosco aqui, de terem compartilhado suas ideias e suas experiências, socializado com os ouvintes aqui do programa Veredas da Cidadania. E assim a gente finaliza o programa, que já adiantou um pouco a hora, agradecendo aos nossos ouvintes, e a gente espera vocês no nosso próximo encontro. Acabamos de apresentar programa Veredas da Cidadania. Realização: Centro de Defesa dos Direitos Humanos, Antônio Conselheiro.